Operador, bom dia, TAM 3601, Centro da Delta, no 11, autorização São Paulo, comboio. Centro 04. Salvador, tá 3601. 601, Franz Costa. Tô próxima. Autorizado Congonhas, 360, via Pérsula 10 até Pupago, traz o Pérsula 16, Brava Pérsula 1. Fazia a rota, decola 10, curva direita, da ala da Motiva, perfil de saída, acionado 5045, 20980, controle. Você pode repetir o controle, tá falando muito rápido. A conta toda? Negativo, só o controle. 120298. Então está autorizado para São Paulo Congonhas, 360, recorda a pista 10 com curva direita, Pêsulo 10 pubado, Pêsulo 16 DCT. Cena da Euleda Mótima, 5045 ao transponder, 1208 ao controle da 3601. Qual é a cena pronta? Vai chamar. Pushback, acenamento, 1-1 no gate. Próximo ataque. Vai chamar. Leão, siga. Salvador, bom dia, Azul Alfa X-Ray Alfa. Alfa X-Ray Alfa, escuta. Azul Alfa X-Ray Alfa, encontrei no pátio 3, solicito autorização para reboque até o pátio principal, posição número 3. Autorizado até a posição 03, se passa TM, Alfa X-Ray Alfa. Ok, Azul Alfa X-Ray Alfa, reportará no TM. Alfa X-Ray Alfa, nova autorização, autorizado até a saída do pátio 3, se passa para o lado. Ciente. Centro da Leão, 3:40. Fala, setor agora da ponto de espera, via parte ainda do ponto de espera, reporta o plano de transmissão e decolagem, ajuste no zero no meio. Autorização, ponto de espera vai reportar, pronto, no zero no meio, transmissão 301. A 3601, centro, 30 alinhado decolar, 120 graus, 05 km. Autorizado a alinhar e decolar na posição 0 da 3601. Do Azul, Alfa, Alfa, solicito direção para ingresso no pátio principal, posição número 3. Autorizado, chama a DM de rebote, posição 03, Alfa, X-Way, Alfa. Azul, Alfa, X-Way, Alfa, Amaral no pé. 3601, decolado 55, chama o controle 120, desce no 80. Controle 208, bom dia. Controle Salvador, tá 3601, passando 1500. Tá 3601, contato radar, chegou para o nível 360, autorizado direto letra. Qual é o 360, já presente direto letra, tá 3601. Prossiga até 3601. 0, tem possibilidade de voar na flor de monte, vá? Agora a coordenação está 3601. Pan 3601 autorizado pelo Centro Recife, direta posição Posmo. Então, está presente, voa Posmo, Pan 3601. Pan 3601, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. 125 decimal 1 ou 133 decimal 95. Muito obrigado, bom dia. Pan 3601. Bom dia. Hotel Chanel 621 com a Delta, autorização para o Guarulhos. Chanel 6251, Delta Confere, para a Guarulhos, para a Cidade da Hora da Morte. Posição 05, pode ir no cotejamento correto, tirar a posição, né?